Faça a sua parte, mano, não fique esperando esmola. Corre em direção do gol, mesmo que não te toque a bola. Quem prospera sempre alcança, quem espera não levanta. Quem congela tá na tranca, não deixe de ter esperança. Mas se liga, liga a mente, viva, senão não dá liga. Lembre-se que é muito humilde, sempre é o último da fila. E não se esqueça de estender a mão a quem precisa. Mas depois não sofrer com aquela da dor de barriga. Vai, siga em frente, lute, tente, nunca pare. Visa o lucro e ter sucesso até que a morte o separe, mano. Só se arrependa, tru, do que não foi feito. Leigo, medo é meigo, o jeito é o meio de não ser um simples sujeito. O temor é o freio, é o que te posiciona pro buraco. No progresso eu creio, é o que me vai tirar do barraco. A vida não é pro fraco, respirar aqui não é fácil. Então se liga na ideia, escute o que eu falo, otário.